Refrigerante, gelado em dia quente, de dragão no dia, frio chocolate quente, me deixa legalzão, pizzaria com alegria, que legal, come, come, come, sem fazer cara de mal, meu sorriso é de criança, pois transmito alegria, minha educação é antiga, eu peço bênção pra minha tia, isso é pipoca nuclear, coisas boas ao meu redor, te acompanha, você me acompanha, aí fica melhor, pipoca nuclear, eu canto, você vai cantar, pipoca nuclear, eu gosto, você vai gostar, pipoca nuclear, eu escuto, você vai estudar. Pipoca, pipoca, pipoca nuclear. Pipoca nuclear, eu canto, você vai cantar. Pipoca nuclear, eu gosto, você vai gostar. Pipoca nuclear, eu escuto, você vai estudar. Pipoca, pipoca, pipoca nuclear. Universo cinematográfico eu adoro, cineminha com pipoca, refri quando eu posso, passear gastando pouco, ó, chuchu beleza, no Parque do Carmo, Vila Lobos, em meia natureza, desenho de ontem, Yabadabadu, caçadores de mistério, Scooby, Scooby-Doo, isso é pipoca nuclear, coisas boas ao meu redor, te acompanho, você me acompanha, aí fica melhor. Pipoca nuclear, eu canto, você vai cantar. Pipoca nuclear, eu gosto, você vai gostar. Pipoca nuclear, eu escuto, você vai estudar. Pipoca, pipoca, pipoca nuclear. Pipoca nuclear, eu canto, você vai cantar. Pipoca nuclear, eu gosto, você vai gostar. Pipoca nuclear, eu escuto, você vai estudar. Pipoca, pipoca, pipoca nuclear. Educação, vixe, como eu gosto disso. Ler livro é bom, sempre falo nisso. Não curte educação, então caroço de pipoca. Bate palma, espero peixe parecendo uma foca. Estudou, ficou acima da média escolar. Recebeu o carimbinho de pipoca nuclear. Isso que é legal, coisas boas ao meu redor. Te acompanho, você me acompanha, aí fica melhor. Pipoca nuclear, eu canto, você vai cantar. Pipoca nuclear, eu gosto, você vai gostar. Pipoca nuclear, eu escuto, você vai estudar. Pipoca, pipoca, pipoca nuclear. Pipoca nuclear, eu canto, você vai cantar. Pipoca nuclear, eu gosto, você vai gostar. Pipoca nuclear, eu escuto, você vai estudar. Pipoca, pipoca, pipoca nuclear. Vamos, vamos lá, quero ver você cantar. Vamos, vamos lá, eu sei que vai gostar. Vamos, vamos lá, tá na hora de estudar. Vamos, vamos lá, isso é pipoca nuclear. Vamos, vamos lá, quero ver você cantar. Vamos, vamos lá, eu sei que vai gostar. Vamos, vamos lá, tá na hora de estudar. Vamos, vamos lá, isso é pipoca nuclear. Gostou? Gostou? Gostou? Gostou?